É uma derrota 3-0, na primeira volta foram lá ganhar 2-0, até com alguma surpresa ou não, mas acabou por, de facto, Tocha aqui mostrar uma equipe mais competente e o Lagares da Beira não conseguir fazer aquilo que era ter algum pendor atacante e que tentar marcar, conseguir aliviar um bocado a pressão. Sim, sim, acho que é o resumo perfeito do jogo, um jogo onde nós sabíamos que íamos ter bastantes dificuldades, porque estamos a jogar contra uma equipa com outras aspirações, uma equipa que é do nosso campeonato, mas que tem outro investimento que nós não temos, tem outras mais-valias que nós não temos, mas ainda assim acho que o jogo se resume nos dois primeiros golos, não é? O primeiro golo sofre de uma falta que é inexistente, mas pronto, já não vou falar sobre arbitragem, já estou cansado de falar, já estou vacinado quanto a isso. Mas pronto, a verdade é que também no decorrer do lance podíamos ter mostrado outra atitude e não, o adversário finaliza completamente sozinho, pronto, e logo ali a acabar a primeira parte acho que nos deixa um bocado intranquilos. Pá, nós com algumas dificuldades, devido à malta que está de fora, mas pronto, não me vou desculpar por aí, em campo somos 11 para 11, mas na verdade, é verdade, uma equipa do Tocha bastante competente, com bastante qualidade, com outros argumentos, como disse. Depois fizemos algumas retificações ao intervalo, acho que a equipa também não reagiu bem, pronto, sofremos um golo contra pé, também onde devíamos ter sido mais fortes e não fomos, e digamos que o 2-0 a jogar contra a jogar, a ganhar 2-0 e confortável e com a qualidade que eles têm, acho que tornou-se ainda o jogo mais fácil. O 3-0 acaba por ser nós atrás de prejuízo, de fazer alguma coisa e pronto, é um bocadinho por aí. Agora, dizer que o Lagares está aqui de pedra e cal, que por muito que nos queiram derrubar, por muito que nos queiram ver descer na tabela classificativa, nós nunca nos vamos render. Pá. Do princípio ao fim, vão ter que levar connosco, embora a gente contraria algumas, algumas posições, não é? Porque eu digo aos meus jogadores, o Lagares começa a fazer confusão nos lugares lá em cima, sim. E então tem que haver outras forças a tentar derrubar-nos. Temos nos vindo a perceber, e não estou agora à guia a falar porque perdemos, não, já ganhámos e fomos muito roubados também, mas pronto, é o que temos, é a realidade em que a gente está inserido, nós aceitámos as condições assim, pronto, é jogo a jogo agora até ao final, tentar agora fazer o mais uma equipe que é candidata à subida, não? Exatamente, uma deslocação também muito difícil, pronto. A verdade, já temos mais duas opções para o jogo, mas encarar já isso a partir de terça-feira, já como encarámos este jogo, que ia ser um jogo bastante difícil, que íamos ter muitas dificuldades, e tentar ir lá a pontuar, se nos deixarem também, porque também é um bocadinho assim, não serve de desculpa nada, hoje perdemos porque a equipa do Tocha foi superior, mas já, como eu disse, já perdemos a ser roubados e também já ganhámos a ser roubados. Pronto, é só mais uma evidência que a gente constata, mas pronto, até ao final, até terminar, vão ter que levar com o Lagares da Beira, independentemente disso. O Lagares que ultimamente teve alguns reforços, um deles até o Zé Francisco, já com uma rodagem de outros campeonatos, também poderá aparecer agora um Lagares da Beira, e com a disponibilidade de mais alguns atletas para o próximo jogo, também poderá aparecer um Lagares da Beira diferente, mais forte. Sim, vamos ver, isto, o mercado ainda está aberto, também temos que perceber se esses jogadores nos interessam, se querem vir para o Lagares, se encaixam naquilo que é o nosso perfil também e no perfil do clube. Se vier alguém tem que ser uma mais-valia, é verdade, tem que ser para vir ajudar, mas vamos ver, pronto, como disse, o Zé juntou-se a nós, o Zé, pronto, toda a gente conhece o Zé, ele mostrou bastante vontade em se juntar ao nosso grupo, ainda por cima ele é daqui de Lagares, e pronto, só foi juntar o útil ao agradável, e penso que o Zé, estando em condições, nos pode ajudar bastante.